Posso imaginar a dor que Salvador sofreu por mim na cruz. Mas só quero te falar o melhor: se morreu, porém ressuscitou. Hoje vivo com Cristo em meu coração. Ele sempre está comigo. Amor, só me entregar a quem.